Cara, o Nowloading é o melhor podcast de games do Brasil de 2008. Uhul! Opa! Cara, nós fomos eleitos o melhor podcast na categoria games pelo voto do júri, né? Nós ficamos em segundo no voto popular. Estamos muito felizes, né, cara? Vamos receber até um troféu. Ah, nós agradecemos todos vocês, né, que votaram na gente. Nossos queridos ouvintes, né, velho? É, deram um apoio, assim. Cara, nós só somos alguma coisa graças a vocês, ouvintes queridos. Agradeço só a mim, eu quero mais que o resto todo mundo morra, meu pau cresça, por favor. Olha só, queria agradecer também a organização do Prêmio Podcast, né, a iniciativa do Ed Silva, toda a equipe de júri, né, que, né, cara, deve ter sido um sacrifício tanto aí, ficar ouvindo 240 podcasts aí. Parabéns, né, a todos os participantes, parabéns a todos os vencedores, né, fizeram do prêmio ser o que ele é, né, cara, porque o prêmio só tomou essa proporção e tomou essa importância, porque todo mundo participou direitinho. E 2009, tamo aí, né, velho? Então, antes da gente começar, vamos pro resultados do nosso... Vamos dar o resultado das batalhas 5, 6 e 7 aqui, né? Do nosso torneio. A batalha 5 entre Yoriagami, Saberwolf, Ayabrea e Sonya Blade ficou da seguinte maneira. Em quarto lugar, com 14,79% dos votos, está o nosso querido lobisomem Saberwolf. Se comparado com as anteriores, foi até uma porcentagem boa. Que ultimamente, o último lugar estava com os 8, 7%. É verdade. Em terceiro lugar, a Sonya Blade, com 19,17% dos votos. Bem próximo aí do Saberwolf, né, cara? Em segundo lugar, classificada, a Ayabrea, com 26,67% dos votos. Aê, ganhei. Uhul! E também classificado, primeiríssimo lugar, nosso Yoriagami, com 39,38% dos votos. Na batalha número 6, que ocorreu entre Wesker, Travis Touchdown, Kyo Kusanagi e Altair, nós temos os seguintes resultados, vejam vocês. Em quarto lugar, Travis Touchdown, com mísero 7,95% dos votos. Nossa. Em terceiro lugar, cara, não classificado, né, uma pena. O nosso Kyo Kusanagi com 23,22% dos votos, ou seja, ele não vai enfrentar o Yori, né? Na Yori. Classificado em segundo lugar com 33,89% dos votos, o Wesker, eu chutava que ele ia ficar em primeiríssimo. Uau! Olha só. Em primeiro lugar, com 34,94% dos votos, Altair, que eu chutava que nem ia classificar. Mas foi bem disputado aí, cara. Foi apenas 5 votos de diferença entre o Wesker e o Altair. Foi pau-pau então, hein? Foi pau-pau. Na nossa sétima batalha que ocorreu entre Zeus, Sora, Jude Nails e Terry Bogard, nós temos os seguintes resultados. Em último lugar, em quarto lugar, com 10,45% dos votos, Jude Nails. Poxa, cara, eu botei nela. Em terceiro lugar, com 27,8% dos votos, Zeus. Zeus. Isso! Poxa, Zeus, coitado. Como assim? Zebra, né, cara? Não acredito! Suzy Trovoada, fora dessa. Fora botei dessa. Nele. Suzy Trovoada se deu mal. Disputadíssimo aí, cara, disputando o segundo e terceiro lugar, com apenas também 5 votos de diferença. Em segundo lugar, com 28% dos votos, Sora. E em nossa. Primeiríssimo, com 33% dos votos, Terry Bogard, lançador de bonés aí. É, muito bom batalha. Eu achei que entre o Sora e o Terry ia ficar mais disputado, mas o Terry conseguiu uma margem boa aí. Então, esses são os nossos resultados. E uma coisa, cara, que isso que dá é editar o podcast incansavelmente e não parar nem pra, sabe, respirar, velho. Eu esqueci de colocar a mensagem de voz que mandaram pra gente, a melhor mensagem de voz que eu já recebi na minha vida, do Davi ou David Rodrigo dos Santos Mateus. E, cara, a gente não pode deixar de tocar essa mensagem, então, assim, tá totalmente fora do contexto. Pra quem não sabe, é em relação ao cast da Valve, né, que foi o nosso cast 29, então, mas a gente não pode deixar de tocar ela. Muito obrigado, David. Escutem aí a mensagem. Olá, downloaders. Meu nome é Salomé, sistema autônomo para leitura de ordens, memorandos e e-mails. Fui criada por David, 29 anos de Presidente Prudente, São Paulo. Como, nesse momento, David está ocupado carregando seu amigo Bubo, eu vou falar por ele. Muito bom o podcast sobre a Valve. O David gosta muito de Half-Life. Eu me lembro de que ele gostava de jogar no modo Deathmatch, com seus amigos, e tinha uma particular obsessão de matá-los com o pé de cabra. Eu não compreendia o porquê, mas achava divertido. Eu gostava mais da Gauss Gun, porque o tiro secundário despedaçava as pessoas. Era muito legal. Tiro. Ele descobriu por acaso o CS. Ele teve que fazer o download, que demorou uma semana para baixar tudo. Só depois descobriu que precisava atualizar o Half-Life. Mais uma semana para baixar. Que idiota. Gostaria também de parabenizar pela entrevista com a GLaDOS. Eu a conheço há algum tempo e ela é uma e muito engraçada. Não acredito que uma humana tenha coragem de dizer que faz a voz dela. Para mim, essa forma de vida é tão inteligente quanto uma cabeça decepada de cavalo. A Ellen McClain. Não a GLaDOS. Será que eles vão entender? Todos os humanos são burros mesmo. Ah, desculpe, vocês estão me ouvindo? Sem ressentimentos. Bom, é isso e no mais, um momento, por favor. Não, David, o Hugo não está falando com você. Não, basta ignorá-lo. O quê? Ele quer que você vá para o incinerador, tudo bem. Boa morte para você e não esqueça do bolo. Ah, perdão, onde eu estava, assim. No mais, nada mais. P.S. Eu gosto muito da frase eu vou encher o corpo dele de tanto chumbo, que vão precisar de um guindaste para carregar seu caixão. Nossa, ficou muito legal a mensagem mesmo, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Foda, cara. Eu estou aqui com o Fernando, com o Diego, com o Pablo e também com o nosso correspondente japonês, o Yasu. Sejam todos bem-vindos. Vamos para os nossos lançamentos da semana, né? Uma semana extremamente magra, né, cara? Acho que a mais magra é... Eu acho que esse vai ser os lançamentos de semana mais sábios que nós tivemos na história do Download News. Puta que pariu, olha só. Não temos lançamentos para Xbox 360. Para PlayStation 3 nós temos somente Sonic Unleashed, né? Saindo aí agora para PS3. Olha só, cara. O Wii só tem dois jogos, cara. Isso é impensável, cara. Dois jogos para Wii. O que minha moça tá fazendo essa semana? Olha só, pra Wii nós temos Neopets Puzzle Adventure, Bigfoot Collision Course. Pra PlayStation 2 nós temos um lançamento aí expressivo, né? Um grande lançamento pra PlayStation 2 aí, muito esperado pelos fãs da série, que é o Persona 4, né? Shin Megami Tensei, que é um RPG muito popular, muito cultuado aí. Ele tava sendo muito aguardado nessa versão agora pro PS2. Sim, o 3 foi muito bem avaliado, né, cara? Pra PSP nós temos um lançamento somente, que é o Dungeon Maker 2, The Hidden War. Será que tem alguma semelhança aí com Dungeon Keeper? Ah, só eu dei uma procurada bem por cima assim, eu não consegui achar muita relação entre os dois, não. Parece que a única coisa que tem como mesmo é essa parte de fazer dungeons. Pra DS nós temos em base bacante 5 lançamentos, né? Slingo Quest, Driver Z Portable, Build A Lot, Kate West The Vanishing Files e Left Brain Right Brain 2. Você tem o lado esquerdo e direito do cérebro. É verdade, no mesmo jogo. Podia lançar separado que nem Pokémon, né? É verdade. Esse lançamento no lado direito e depois o lado esquerdo. Mas olha só, pra PC nós temos o outro lançamento expressivo dessa semana, que é o Prince of Persia, né? Saindo agora em sua versão para o PC. Hidden Expedition Amazon. Então esses são os fantásticos lançamentos da semana, né? Quase não posso me conter de tantos lançamentos. Então assim, a gente chamou o Yasu aqui hoje, né, pra falar sobre o demo, né, de Resident Evil 5 ou Biohazard 5, né, pelos lados onde ele está. E o demo está disponível por enquanto somente no Japão. E o Yasu jogou, né, Yasu? Joguei, eu dia 5 eu tava lá já esperando. Ô Yasu, então conta aí pra gente o que você achou do demo, o que dava pra jogar no demo, como é que era? Ah, eram duas fases, né, e três modos. Modo single player, cooperativo, offline e online. Os dois estágios eram o Public Assembly e o Sanctum. É, por acaso foi esse um dos dois é aqueles estágios que foi mostrado entre eles e tudo mais? Exatamente. Exatamente, eu acho que o primeiro apareceu bastante nos vídeos. Nos trailers, até o mesmo foi na TGS, né? Isso, exatamente. Primeiro, assim, tem aquela brincadeira que o produtor do jogo disse que o Wii não seria capaz de rodar sequer a tela de apresentação, né? Mas olhando bem a demo, né, dá pra ver que o Wii, com algumas adaptações, rodaria fácil a tela de apresentação. Olha só, hein? Tinha algumas opções inativas, né? No Options tinha a opção de escolha de idioma, ou seja, eu acho que esse mesmo demo daqui a pouco deve estar chegando por aí. E o controle tinha 4 configurações, a primeira igualzinha a Resident Evil 4. Uhum. E a última era mais amigável, assim, pra quem tava acostumado com o jogo de ação do Xbox. O jogo em si é Resident Evil 4. O controle dele é Resident Evil 4 puro. Ah, é, eu imaginei que não fosse mudar muito, não. E me decepcionou um pouco, eu imaginava uma coisa... Depois que eu vi o Dead Space, nossa, eu vi uma evolução tão grande no gênero terror que eu achava que o Biohazard ia trilhar por esse caminho, no controle, né? Eu acho que a possibilidade de uma novidade tão grande assim já foi por água abaixo desde o primeiro trailer, né, cara? Que desde o primeiro trailer a gente já via que a gameplay dele tava sendo bem parecida mesmo, né, com o Resident Evil 4. É, realmente não parecia que tinha mudado muita coisa. Mas tem algumas coisas que de fato tão estranhas. Por exemplo, os zumbis. Com os zumbis atacam, é muito parecido com Resident Evil 1. Sabe que você passar do lado, ele tá com uma faca e ele nem olhar pra sua cara. Passar direto, ele continua andando em frente, assim. Apesar de que eles correm, te perseguem pra você passar do lado e eles não te verem. Então, não sei. Os zumbis continuam deixando itens, moedas, inclusive. Que pode ser que um novo mercador apareça no jogo. Uma coisa. No demo você joga com a sua parceira lá? Quando você joga no single player, não. Você joga com o Chris. Quando eu joguei online, eu acabei jogando com ela. Ela parece um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais rápida, assim. Eles não conseguem mais usar item de ela em si mesmo, só consegue usar no outro, né? É mesmo, olha só. Um zumbi te prende, né? Somente o consegue fazer soltar sem que você perca energia. É, deu mais um clima de cooperação mesmo, né? Não só de um multiplayer co-op. Bem, Left 4 Dead, no caso. Dificilmente vai ser um jogo nota 10. Mas eu acho que ele vai ficar no 8 ali, um 9 com louvor. Vai muito bem. E eu já fiz a reserva. Então, valeu, Yasu. Valeu. Então, vamos lá. Olha só, a primeira notícia que eu tenho aqui é uma notícia que veio direto do site da Kojima Productions, que, pra quem não sabe, né, Kojima Productions é aquela empresa pouco conhecida e pouco renomada de um designer pouco conhecido, que produz jogos do Metal Gear, né, que é da Konami. Um dia, um belo dia, né, mais especificamente sexta-feira passada, dia 5, o site da Kojima Productions amanheceu com um flash novo e uma imagem, no mínimo, intrigante, né. Tem escrito em verde, I mais, exclamação, igual A, aquele símbolo de desligar, que é um círculo com um traço em cima. E só que esse traço, na verdade, é outra exclamação. E aí embaixo, a Next Metal Gear is, essa parada aí, mais exclamação, mais símbolo, tá escrito em verde. Muita gente acha que o verde significa que vai ser pra 360. Muita gente acha que o I e as exclamações significam que vai ser pra Wii. Muita gente acha que as exclamações significam que vai ser outro Metal Gear Acid, né? Porque o I do Acid, na verdade, é uma exclamação. E muita gente acha também que vai ser pro SI. Então, assim, o pessoal tá maluco. E eu já ouvi gente falando que por causa do I também pode ser pro iPhone. É, e eu já ouvi gente falando que por causa do círculo pode ser pro Mega Drive, porque o primeiro Mega Drive tinha aquele círculo, né, cara? O cara não lembra se falava um cartucho. Seria a melhor coisa do mundo se pudesse dizer nada, né? Pô, The Next Metal Gear is... Aí ele tá aí, na semana que vem. We don't know yet, ponto. Ao invés da gente ficar aqui discutindo, né, mandem suas teorias pra gente. Ok, então, próxima notícia aí, Fernando. Então, próxima notícia aqui, no Japão. Bom, claro, né? Lançaram um trailer live action de Mirror's Edge. Olha só. Coisa bizarra. Tinha dois personagens correndo, fazendo parkour pelo meio da cidade. Se é que um dos dois era feito, estava como um homem. Porque são dois homens correndo lá. Que porra, né, velho? Quando é pra ser homem, põe mulher. Quando é pra ser mulher, põe homem. Mas ficou bem legalzinho, é a arte do jogo, né? Tudo meio branco. Lindo, e lugar onde você passava vermelho, assim... Mais é destacado. Legal. E no finalzinho aparece Mirror's Edge como em som em janeiro de 2009 pra PC. Vai tá aí no link o videozinho pra você ver. É bonitinho que tem umas partes que eles fazem exatamente igual o jogo, né? Como se fosse pra pôr em primeira pessoa. Meu Confira cara. Aí. Então, próxima notícia aí, Pablo. Então, o site Torrent Freak publicou uma lista com os 10 jogos mais pirateados em 2008. E aí a lista é encabeçada, claro, por Spore, com 1.700.000 cópias pirateadas, ou seja, baixadas, né? Emendando aqui, cara, já que nós estamos nesse assunto, o GTA 4, que saiu pra PC semana passada, né, ele veio com muita proteção, eu nunca tinha visto tanta proteção num jogo na minha vida. Você instala o jogo, você instalou o jogo lá, os seus 14 GB, aí você tem que ativar o seu game com o Securon, que é online, ou seja, toda vez que você for jogar, você vai ter que estar online pra ele fazer essa ativação. Temos relatos de pessoas que foram tentar ativar, e estando conectados, usando a internet normalmente, o Securon declarou que elas estavam offline e não deu pra ativar ativar, e aí elas tiveram que ativar offline, que você tem que ir no site da Rockstar, dar o CD key, esperar eles te darem um código, e aí você ativa, e aí você vai ter que ativar um programinha da Rockstar, que é tipo um Steam, assim, pros jogadores enviar os seus vídeos, mas na verdade mais uma proteção, né, que é o Rockstar Social Club, que aí você tem que fazer um login lá, um cadastro, um login, você tem que estar logado pra você poder jogar. Depois disso, você ainda tem que fazer uma conta no Windows Live Games, né, que é tipo um Xbox Live pra PC, né, que eles estão querendo unificar essa parada toda aí. Mais uma vez, você tem que estar online pra fazer isso, e só depois você vai jogar o seu jogo, e depois de um monte de atualizações, porque provavelmente o Windows Live vai pedir atualização, o Rockstar Social Club vai pedir atualização, e depois dessas 1 milhão de atualizações, você vai jogar o jogo pra perceber que ele está cheio de bugs e com frame rate ridículo. E são várias pessoas que relatam esse problema do frame rate. É. Com computadores bons, cara. Você dá uma olhada em fórum, eles dão uma configuração. Não é computador ruim, é um computador bom. Ah, meu Deus. Okay. Burrice deles. É, muito burrice. A mesma coisa com o Spore, né, velho? Incentiva a pirataria. Eu tenho o resto da lista aqui, né? Spore. Depois vem, por incrível que pareça, The Sims 2, que é um jogo que foi lançado em 2004. Olha e só, que ainda né, tá 1 milhão e 150 mil cópias pirateadas. Ou seja, a EA que mais batalha contra a pirataria é quem tá encabeçando, né? Que beleza, né, velho? Em terceiro vem Assassin's Creed com 1 milhão e 70 mil cópias. Em quarto, Crysis, com 940 mil Crysis. Em quinto, Command Conquer 3, 860 mil cópias. Em sexto, Call of Duty 4, com 830 mil cópias. Sétimo, GTA San Andreas, 740 mil cópias. Oitavo, Fallout 3, com 645 mil cópias. Nono, Far Cry 2, com 585 mil cópias. E em décimo e último da lista, Pro Evolution Soccer 2009, com 470 mil cópias. Não, mas você vê, né, que no topo estão dois jogos casuais, né? É, não, vamos e assim, muitos povo, desses né? aí, pelo menos, sei lá, uns 4, acho que são da EA. Próxima notícia aí, então, Diego. God of War 3 tá chegando. Mentira, só saiu no final de 2009. Mas, tá chegando, né, relativamente. Tá mais chegando do que tava um mês atrás, digamos assim. O último trailer que saiu do God of War 3, né, que foi, assim, deixou os fãs um pouco chateados, só mostrou o Kratos gritando "There will be only chaos", né? E parece que finalmente, esse ano ainda, vai sair um gameplay de God of War 3. Né, não, confirmadíssimo, né, cara, na VGA, né? VGA, Video Game Awards, exatamente. Vai acontecer dia 14 de dezembro agora, e vai ter a participação até do Jack Black. Vai ter um trailer agora de God of War com gameplay, cara. Vai ser um mega show, assim, estilo VMA, essas paradas assim, né, velho? Olha só, fantástico, hein? Fiquem atentos. Deixar de link aqui também, tem uma lista dos games que foram selecionados pra Video Game Awards 2008. Aí a lista tá aí no link aí, caso vocês quiserem ver. Próxima notícia aí, Fernando. Uma mulher inglesa tá querendo impedir que lance um jogo pra iPhone agora. O jogo se chama Underworld. O jogo é o quê? É você ser um traficante e vender suas drogas, né? Você ir lá, colocar o preço e tudo mais, e adquirir novas drogas. O que acontece? Como é no iPhone, você coleta na rede e tal, você vai poder vender suas drogas pra outras pessoas que também têm o jogo, e ele usa o GPS do iPhone pra você falar onde você tá com a sua droga. Como assim, ou cara? Ou seja, é merda, cara. Ele vai ser um jogo perfeito para traficar de verdade, né? Porque já tem todas as drogas ali. Já tem as coisas, coloca o preço que você quiser. E você vai no GPS do iPhone e você consegue ver onde tem outras pessoas vendendo ou querendo comprar? Caralho, olha, nerds gordos, comedores de Cheetos traficando cocaína online, cara, que absurdo isso. Não, cara, beleza, cara. Pra ter uma ideia, o jogo no começo ia chamar Drug Lords, Senhor das Drogas. E como não passou no controle... Como que mesmo assim passou, né, velho? É, eles só mudaram o nome e provavelmente eles acharam que é outro jogo, né, nem olhou mais, Underworld, deve ser qualquer Tomb coisa. Raider Underworld. Então, próxima notícia aí, Pablo. O exército americano precisa de você. Pelo menos é o que ele diz no Second Life. A próxima investida do exército americano é a criação de duas ilhas dentro do Second Life. Pra quem não conhece, Second Life é um jogo que não funciona, que ninguém mais joga aquilo, mas que só o exército americano acha que tem potencial ainda. Cara, alguém aqui jogou o Second Life? Cara, 10 minutos conta. Eu joguei, tipo, fiquei voando, aí eu vi umas pessoas lá, elas estavam, sei lá, dançando, fazendo alguma coisa imbecil, mas essa merda. Aí eu saí. Cara, eu entrei, eu fiquei 10 minutos. Eu saí exatamente na hora que um cara apareceu com um pau de plástico do meu lado. E o cara... foi embora. O general William Wallace, que é o comandante da TRODOC, quer dizer, Training and Doctrine Command, comando de treinamento e doutrinamento, tá? Numa apresentação, ele resolveu mostrar como é que funcionava a ideia da ilha. Ela fica pronta daqui 30 a 45 dias, segundo ele. A primeira ilha é a ilha real de recrutamento. Vai ter uns carinha do exército lá virtual parado, tu vai, dá teu nome, teu endereço e automaticamente tu é recrutado. Tipo, né, cara, alguém entra na sua conta, vai lá e te recruta, sabe? E aí você tá na manhã seguinte no Iraque. É que tem que lembrar também que nos Estados Unidos não é obrigatório o recrutamento, por isso que eles têm que, a todo custo, botar gente pra dentro. E aí a segunda ilha, que aí é a ilha maior, essa primeira, ela é pequena. Na segunda ilha, ela é um teste do exército, vamos dizer assim. Na verdade, tu pode pular de paraquedas, tu pode fazer aqueles caminhos do exército, onde tem que subir morro, descer, escalar uma árvore, tudo tu faz virtualmente lá. Uhum. E a parte interessante disso tudo que eles querem fazer é que conforme tu for fazendo, conforme o tempo que tu vai fazendo essas provas, tu vai ganhando pontos. E depois esses pontos podem ser trocados por prêmios, que vão desde camisetas a bonés de beisebol. Uau! Nossa, tá bom. Ah, não. Deixa caraca, peraí, eu vou lá, peraí, calma aí. Agora eu vou me recrutar, cara. Imagina eu ter um boné de beisebol. É um boné e ao mesmo tempo ele é de beisebol? Como assim, meu Deus? Nossa! Eu acho que isso não vai dar muito certo, porque normalmente jogadores de Second Life são gordinhos comedores de Cheetos. Ah, mas eles emagrecem no exército, privados de Cheetos. A explicação dele até que é plausível, assim. Ele falou que existe cerca de 4 milhões de jovens, né, a maioria adolescente, e que daí é justamente essa faixa etária, a faixa etária que eles querem pegar pra ingressar no exército. Eu acho que 4 milhões somando tudo, assim. No Second Life eu dou, em média, 50 a 60 pessoas. Eles são burros. Por que eles não fazem uma ilha dessa em World of Warcraft? Aí sim, não fala convocar pra exército, fala convocar pra, sei lá, guerra contra o Lich King e os minions. E tudo mais. Não, isso é cagada, porque tu imagina se fizesse uma ilha dessa no World of Warcraft, o que ia ter no meio da guerra, o cara gritando: alguém me cura, me dá buff, por favor. Não ia dar certo. Próxima notícia aí, Diego. No dia 4 de novembro de 1697, olha só, foi avistado nos céus, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, duas rodas brilhantes no ar. Tipo, foi feito um desenho, assim, com base no que foi descrito pelas pessoas. Olha só o que foi desenhado. Em 1967. Não, não, não. Nossa. 1697. Eu não vou dormir hoje mesmo. Essa imagem, ela foi tirada no documentário de 97, sendo que esse negócio é de 1697. Ele foi tirado do documentário de 97 chamado Área 51, Alien Interview. Ah, nada impede os caras da Microsoft de terem visto isso, então, pra criar, porra. Mas 1697 é um ano que todo mundo era muito mentiroso, cara. Eu acho que não. Eu me lembro bem dessa época. Não era... Foi um ano que todo mundo contou bastante mentira, né, Paulo? Bill Gates, como todo mundo imaginava, não é desse planeta mesmo. Então, olha só, a próxima notícia que eu tenho aqui, cara, olha só, tinham dois garotos, né, dois garotos de 6 anos. Né? 6 anos, os garotinhos espirrados estavam jogando GTA. Muito bom, assim, para a idade deles. Não. Eles foram e tiveram a brilhante ideia de enforcar o gatinho deles com o cabo do controle. E aí... E aí eles enforcaram o gatinho com o cabo do controle. Aí a polícia foi lá, achou, os meninos admitiram que foram eles que tinham assassinado o gatinho. E aí a declaração do policial foi a seguinte: é, não é de se surpreender, né? Afinal, esse jogo que eles estavam jogando ensina a matar policiais e estuprar mulheres. Você vê que é uma relação muito forte isso com enforcar gatinho. É porque assim, sabe, tem todas aquelas missões de enforque o gatinho, né? Não, eu só quero saber se matar gato dá algum ponto de achievement naquelas conquistas, porque eu tenho dois aqui. Uma coisa que eu acho mais impressionante disso tudo, sabe, é chocante, assim, inclusive, de você pensar que esse tipo de coisa aconteceu, porque, cara, eles não tinham controle wireless. Você, rapaz... Como assim, cara? Em que mundo estamos, sabe? E tipo, olha que só, isso é muito mais style, seria enfocar seu gatinho com o controle wireless. É verdade, seria fantástico, inclusive. Se eu tenho um Xbox com controle, com fio, eu enforco a minha mãe com cabo. Não, eu me enforco, né? É verdade, cara. Eu tô indo enforcar a minha mãe. Vai lá então, Diego, próxima notícia aí. Todo mundo sabe quais são os maiores polos de games mundiais, né? São os Estados Unidos e o Japão, já que eles recebem um bom investimento nessa área e tal. Agora, assim, procurando notícias aqui pro Nalo News, eu achei interessante que a indústria de games brasileira, ela vai ter um empurrão de R$1 milhão do governo. Uau! Uau! Nossa senhora! Sério? Dá pra desenvolver praticamente um ET de Atari. Mas então, esse empurrão ele foi dado pelo Ministério da Cultura brasileiro aí, pra ajudar na criação de jogos no Brasil. O diagnóstico feito em cima disso é que o Brasil é tipo um grande consumidor de games, né? Mas tem uma participação muito pequena que se refere à produção. O setor de games só fatura 350 milhões por ano no país. No mundo esse valor chega a 50 bilhões em alguns países. O fato é que o setor de games no Brasil, né, cara, ele sobrevive, na verdade, pelo ad games, né? Aqueles jogos de publicidade, né? Sprite lança uma publicidade nova e lança um joguinho Clash no site, tá bom? Ou então um joguinho de celular, né? Realmente, cara, você não vê jogo de console brasileiro e raramente alguma coisa de computador mesmo, então. Mas também é, não temos nenhum incentivo. Exato, zero, né, velho? Quem faz é por conta própria mesmo, o cara que corre atrás, né? Assim como quase tudo no Brasil, né, velho? Esse incentivo de agora, eu acho que é uma tentativa, né? Uma medíocre, mas é, pro um mercado que o Brasil realmente não tem ainda, eu acho que é um primeiro passo. Pode significar que com o futuro vai ter mais investimento. Ou não. Continuando pesquisando, eu achei uma notícia que me deu até medo. A Coreia do Sul, ela vai investir 237 milhões de dólares. Puta que na pariu, indústria, véio. Até 2012. Então é isso aí, cara. O nosso Knowledge News da semana fica por aqui. Até o fim de semana, né? Não vou dizer mais até sábado, né? Com o nosso podcast de número 31 aí. Faltando dois podcasts para nossas férias. Uhul! Finalmente. E, gente, podcast 31 vai explodir cabeças. Explodir cabeças com tudo dentro. Não, vai explodir cabeças decepadas de cavalo. Vai explodir cabeças decepadas de cavalo tão rápido que você não vai nem perceber. E no mais, nada mais. O que o Fernando disse para a namorada dele antes da noitada? O que eu digo para minha namorada antes da noitada, André? Vai ser tão rápido que você nem vai perceber. Ah, cara, eu parei pra ouvir isso. E 5 minutos depois, sabe o que ele disse? O quê? No mais, nada mais. Puta merda, cara. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu tinha desconectado antes. Ok.